É, você que tá acompanhando o Coração Sertanejo aí, matando saudade, aquela música que tocou na sua vida. Vou pro intervalinho, daqui a pouquinho eu volto com mais músicas, não sai daí. Estamos apresentando o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Falta do que fazer, depressão, curiosidade. É fácil encontrar um motivo para entrar no mundo das drogas. Difícil é sair dele. O barato do crack acaba sendo para você o que a gaiola é para o coelho. Uma armadilha. Escolha viver sem drogas. Escolha viver. Clube do Caipirão.com.br. Eles lá fora, presos no trânsito. Nós cá dentro, a curtir a brava. Pois é, a vida tem dessas coisas. Já sabem, de segunda a domingo, entre as 8 e as 9 da manhã, podem contar comigo para vos levar por bons caminhos. Hora de ponta, de segunda a domingo, comigo, Carlos Bonaparte, na Antena Best. A voz com a melhor música com destaque para os sucessos atuais. De segunda a sexta, entre as 12h40 e as 13h40. Na Antena Best com Fernando Medeiros. X-Tudo. De segunda a sexta-feira, Antena Best apresenta-te as 10 mais na nossa contagem oficial. Top 10 Antena Web. De segunda a sexta-feira, às 3 da tarde, na Antena Best. Sábados, às 4 da manhã, é tempo de Parada Sertaneja. Durante uma hora, Edgar de Souza leva até os ouvintes da Best as músicas sertanejas mais escutadas, mais rodadas, mais vendidas e mais pedidas. Escute e confira. Parada Sertaneja, sábados, às 4 da manhã, na Antena Best. Os grandes sucessos do momento podem ser escutados na Antena Best. De segunda a sábado, não percas as novidades fresquinhas acabadas de sair da fornalha dos singles e que vão tocar aqui, na tua estação preferida. São 14 em linha. De segunda a sábado, às 2 da tarde. Antena Best. Linhas. Sabes o que é isto? Alô. De segunda a domingo, das 5 às 6 da manhã, na Antena Best. És daquele tipo de pessoas que começa o dia à meia-noite? E claro, não a dormir? Então seja bem-vindo a Central Hits. O programa com a apresentação do David Becker, onde durante 2 horas e 6 dias por semana, te vamos apresentar as principais novidades e o que mais se ouve no mundo da música em termos globais. Podes também conferir, durante os 120 minutos do programa, várias rubricas que te vão manter animado. Fica por aqui e escuta de segunda a sábado, entre a meia-noite e as 2 da manhã, Central Hits com David Becker, na Antena Best. Na sexta, na Antena Best, à Compact Disc, às 5 da tarde. Alinha? Aos domingos, pelas 8 da noite, a Antena Best convida os seus espectadores a assistir um programa em vários aspectos singular. Clube do Caipirão. A cultura e a região caipira em destaque durante 120 minutos, retratadas em músicas caipira e sertaneja classe A. Conheça imortais histórias de vida e muito mais em Clube do Caipirão. Todos os domingos, às 20 horas, com Luís Henrique Polícia, na Antena Best. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. É, rolando música, rolando sucesso. Vamos começar mais uma vez trazendo aquela música gostosa pra vocês. Zé Luquinha, você preparou uma ou duas? Tem três? Então toca três mais apaixonado. Oh, saudade! Você reclama na intimidade que sua vida é um martírio de dor. Tão nova e bonita e não é amada, sofrendo calada, carente de amor. Me compadeço do seu sofrimento, mas não tenho forças pra lhe proteger. Morre de amor por quem não merece e pouco se importa com seu padecer. Deixe de ser a mulher mal amada, entregue a outro seu coração. Esquecer o homem que só lhe maltrata será pra você a melhor solução. Chama do amor, incendeia seu corpo. Um gesto de louca implora carinho. O que adianta um amor de mau gosto, sentindo na carne a dor dos espinhos? Não sofra e não chore por quem não lhe ama. É pranto perdido, ele não reconhece. Passar sua vida neste sofrimento é dar a vitória pra quem não merece. Deixe de ser a mulher mal amada, entregue a outro seu coração. Esquecer o homem que só lhe maltrata será pra você a melhor solução. Coração Sertanejo. Você me dá um beijo, me pede pra esperar. Entra pro seu banho, diz que já vem se deitar. Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa. Eu fico olhando tudo com água na boca. Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora. Você não vem, você demora e fica alisando seu corpo inteiro. Então o desejo de amar incendeia meu peito. Não consigo esperar, não tem outro jeito. Mergulho também com você no chuveiro. Esse amor molhado